number ground, Oceanet 6326. Oceanet 6326, approach right to Alpha Juliet Gate 01. Alpha and Juliet to Gate 01, Oceanet 6326. Meia 315, autorizado o bridge. Autorizado o bridge, graças, 6315. TAM 3154, direita proa 040. Direita 040, TAM 3154. Minas 340, via Zulu 16, decola a pista no zero, curva direita, saída da Elle da Bridge, controle 120.8, aciona 5015. Para interceptar o curso do localizador, complete curva direita, proa 060, reporte estabilizado. Então desce para 2.000 pés agora, direita 060, porta pronto, push, 1-3-1013 gol, 1-6-4-8, autorizado VLF já. Ainda não. Negativo, temos tráfego para aproximação e pouso em Salvador. Caso tenha condições para efetuar o cruzamento próximo à duna, segue pelo setor noroeste de Salvador para Enrimar. Oscar, decola aos 4-1 no controle 1208, boa viagem até regresso. Regresso 1208. 2 milhas com rumo norte, helicóptero a 700 pés, não interferirá com seu pouso. Tá certo, passarei 2230. Gol no 648, reduza para 170 nós. Reduzindo 170 nós, gol no 648. TAM 3192, reduza para 1909. Controle, Kilo Romeo. Confirme. Kilo Romeo, decola no 7, direita, número 10, no corredor. Visual, Kilo Romeo, Oscar, reporte no farol da barra. Bota nada, farol da barra. Localizador, TAM 3154. TAM 3154, desse mantém a 2.000 pés, está seguindo o tráfego da Passaredo, a TR-72 à sua frente, meia dúzia de milhas, correndo 7 milhas, completa a final, chame torre no 895. Controle Passaredo 2230, pode chamar a torre? Torre no 895, Passaredo. 895, obrigado. Boa tarde novamente, ao Sapatão do Novo Ambiente, Mike, está no regresso, centro de informação, Mike. Hotel Oscar Zulu, controle. Azul, controle. Tome o rumo norte para afastar-se pelo menos 3 milhas da final. após voa em Rimar, em função do tráfego em aproximação. November Yankee Mike, mantenha-se em condições visuais, segue corredor, reporte Paripe 1013, 10 no 3. Ajuste padrão, reporta Paripe, November Yankee Mike. Oxané 6315, chame Recife, 1251. Recife agora 251, Oxané 6315, obrigado, boa tarde. Nove dois desse mantenha 4000. No 648, 2000 pés em descida, autorizada a final do ILS, acusa o localizador. Acusa no localizador, 2000 pés, no 648. 692, o ajuste é 1013. O ajuste em Salvador é 1013. Quebec, Pedro Lourenço, no meu pé, decola pista no 7, curva direita, corredor axé. Controle 120.8, aciona 0161. Olha, hotel Açazulu. Hotel Açazulu, prossiga. Agora vai estar na chame torre, na frequência 18.9. Boa. Boa tarde, papa, você é o Açazulu. Três nove dois, isso é para 3000, o ajuste permanente. Dois dois três zero, fala o 45 direito, 1219. 1219, bom dia, boa tarde. Até o Açazulu, chame a torre 1895. 3-0 livrou. 3-2-2-3-0, taxi a Juliette, remoto no 4. Juliette, remoto no 4, 2-2-3-0. Livre pouso no 0, 1-3-0 graus, 12-9. Livre pouso, tá 3-1-5-4, não 1-0. Estabilizado no localizador com Campo à Vista, 648. Tá? 3192. Voo 1648, chame a torre no 895. 1895, bom dia, parabéns pelo dia, até a próxima. Até a próxima, obrigado. É. Romeu Oscar, direto Morro. Autorizado direto Morro, autocoordenação 2345. 48, considere Hotel Oscar Zulu, chama para nós da decolagem. Quatro aos 48, direito 129. Direito 129. November Yankee Mike, chame torre 1895. 1895, November Yankee Mike. Solo 3154. 3154, taxi Juliette, portão 09. Juliette para 09, 3154. Chico, boa tarde. Boa tarde, amigo, parabéns. 642 baixar travado. Muito grato. Livre pouso no 0, no 30 graus, 10 mais o ajuste no 0, no 3. Livre pouso, 648, capiteiro no 0. Então, 013. 1000 pés, decola pista no 7, curva direita, curva do axé, controle 120.8, aciona 0123. Serra, boa tarde, livre assinamento, chama para o táxi. No 648, solo ao 52, direito 219. Boa tarde, cheque o trem, continua a aproximação agora da pista livre. Tarde, Vitor Mike Quebec, livre acionamento, chama para o táxi. descendo 7 novembro, Yankee Mike. Azul 4462, oceano identificação, 10050, chegada Mari. 10050, chegada Mari, azul 4462. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, 392. Paulo, Salvador, Salvador, 1-4-2. Taxi, 3-5, Natal, 3-7-2. Lido no 37 a bordo, o Oxenia 63, 6142, taxi Índia, ponte para 2, 395, negar 10 no 3. 13, 2, 9. Final de 3 milhas, 17, novembro, Yankee Mike. Novembro, Yankee Mike, livre pouso, pista 97, 195, 0 graus, 10 graus. Livre pouso, 17, novembro, Yankee Mike. Juliette, portão 02. Juliette 02, azul 4131, após Airbus parquear a sua esquerda no 04, autorizado, puxa a portada. Ok. Pode entrar. Esquerda no 04, aí portará. Será o 4131. Azul 4462, ao número 2 na aproximação, redução 2209. 209, 4462. XR, mantenha a posição, aguarde para ingresso. Livre táxi, chama para ingressos. Salvador, boa tarde, 1142, alinhar e decolar, 140 graus, 10 norte. Decola, 1142. Hotel 01, 2006, 1-8-1-0-1-3. 2006-1013, Mercado 02. Táxi via pista e aguarde para ingresso no Pátio 4. Novembro é gente, Mike. Livre de trecho, táxi via pista, aguarda para ingresso no Pátio 4. Novembro é gente, Mike. Vitor, Mike Quebec, torre. Mantenha a posição inicialmente, Vitor Mike Quebec, devido ao Kilo Quebec ter pedido ingresso. Eu vou livrar o November Yankee Mike à direita, ali na interseção da November, e aguardar para ingresso, ok? O Victor Mike Beck. O Kilo Quebec tem a livre ingresso. Reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. November Yankee Mike, o senhor vai prosseguir até a ponte de espera da November, à esquerda da pista. Aguarde para em cruzamento e ingresso para o pátio 4, devido àquilo que a Beck Serra vai decolar. Serra, decolagem autorizada, 140 graus, 10 nós. Acho que eu vi 2 Gillette, agora dando copy. No 142 ao 01, no controle, 1208, boa viagem. 08. Quebec Serra, ao 02, controle 1208, boa viagem. 1208, Quebec Serra. Controle Salvador, Papatango, Quilo, Quebec Serra. Papatango, Quilo, Quebec Serra, mantém as condições visuais, no meu pé, escorredor chefe. Prosseguindo na linha litoral, controle 120 decimal 8, aciona 0263, Oscar Vitor Juliette, pode dar colagem não, 0 com a esquerda. Responda 0263 e controle 120 da cima 8, acho que eu estou direto. Afirma. Confirma pelo autonomia? Eu acho que eu estou direto, confirmando. Já é colado fácil, consegue pista. Então, quando pronto, táxi de decolagem, chama 2-1895. Solar 5856, November, a informação 350 com destino Natal para Copa. Um minuto, Copa. 230, número 2, cópia. Azul 4462, segue tráfego 7 milhas na sua frente, desce para 2 mil pés, autorizado ILS, reporta estabilizado. Over there, 021, establish ILS canal 81. 021, contact canal Salvador Tower 1 and make this 195. 1095, Azul 4131, alinhar e decolar 140 graus, 12 nós. Alinhar e decolar 4131. Over Portugal 021, establish ILS runway 10. Portugal 021, continue your approach, expect runway vacated, wind 140 degrees, 12 knots. Continue approach, Portugal 021. Atento ao Kilo Quebec Sierra, também mantendo 2.500 pés, 5 milhas à sua frente. Quebec, cara atento. De voo 180, decola da 10 com curva direita, a saída Arbor, eleva após direto. O controle opera em 120, decimal 8 e o transponder 5032. Dois, dois, três, zero, apenas corrigindo, 5035, o transponder. 5035, então transponder 22, né? Sim, estamos prontos para o tiver acionamento. Guarde para iniciar a decolagem. Black Sierra, recebo 510. Está cruzando agora 1.000 pés. Quilo Quebec Sierra, o ajuste é 1.013. Em Salvador, sobe e mantém 2.500 pés. Atento ao Vitor Mike Quebec à sua direita, subindo para 2.500 pés. 1.013, vai ficar atento ao Mike Confirme. Azul 4131, decola 07, controle 208, boa viagem. 208, obrigado, boa tarde, 4131. É o Portugal 021, clear to land, runway 10, wind 140 degrees, 12 knots. Clear to land, runway 10, Portugal 021. 131 da Azul, cruzando 1.200. Azul 4131, contato radar, sobe mantém 340, voa Leda após 2.000 pés. Após 2.000, voa do Leda, 4131. Salvador, do Nascimento, do 1-8, está dando para a central do level 2-0-0, do traffic level 1-6-0, November, correio. Go 1-8-0-7, call guidance, send flight level 4,000 feet, QNH 1013. Conferência. 4462, com...